5, desce para 2.000 pés, autorizada a final no 10. 7-1-5, reportar estabilizado, 7-1-5. Avisar com o campo. 1804, bom dia. Cheque o trem, o vento é calmo, Kenegal no 0, no 3, livre pouso na 10. Está livre, pouso na 10, vai informar quando tem embaixo no 804. Travado, voo 804. 804, correto, tá livre pouso na 10, atenta a pista úmida, ok? Ok, gente, voo 804, livre pouso na 804 no solo aos 46, ao livrar a direita, prossiga na alfa, chame antes da taxiway Juliette. A direita na alfa, chame antes da Juliette, no 804. No 5, complete final, chame torre, no 895. 895, 7 minutos. Romeu Alfa Bravo, identifique e desça para o 050, chega da Mari. Bom dia, Gol no 7, no 5, avistado, cheque o trem de pouso, o vento é de 1,50 graus, 3 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, Gol no 7, no 5, baixado travado. O Gol no 804, por gentileza, pode confirmar se a pista já está seca? Em 1251, alterno 288. Ok, ciente, agradeço. Nada. Então o Gol no 705, esteja atento à pista úmida, ok? 7705. 5808. Para o táxi, eu estou 3201, 145, Brasília, com 315. 145 Brasília 3:15. Está livre o táxi, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quem negar 10 no 3, chame pronto para a decolagem. Ou, perdão, chame em 11895 quando pronto para a decolagem. 11895 quando pronto, Índia Alfa para a pista 10. Vai informar pronto, chama 1895. Obrigado, 3201. 7, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, chegada a ponto. 3, 4 mil pés na ponta, 8. 08, na escuta? Chame 251. Autorizado, 607, identifique, desça 060, chegada BOF. Tenta assinar a verificação, no 0601. Próximo para pronto, tá? 3201. Fica 3201, alinha e mantenha 10. Alinha e mantenha 10, 3201. O Gol no 804, ingresse via Juliette, portão 10. 10. Opa, Juliette 10, no 804. O Gol no 715, no solo ao 51, livrando à direita, prossiga na Alfa, chame antes da taxa Juliette. Não pode ser Juliette. 3201 no livre decolagem da 10, o vento calmo. Salvador, muito bom dia, tá 3507, informação Índia Cruz 200 para o 180, passou a Duque. 597, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada a bonde, desce inicialmente para o nível 070, ajustou o altímetro 10013, vigilância. 7013, chegada a bonde, 3507, tudo seu vídeo. Controle, Salvador, Stan 3201, 1900, saída da EL. Tato radar, suprimir 360, perfil da EL. 360, perfil da EL 3201. É o Leda, possível que 3201, tio? Oi, Leda. Leda, muito grato. Da Juliette, 715. Pelo 715, vai ingressar via Juliette para o portão 02. Juliette para o 02, 715. No 897, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200, limitado localizador. Se tiver condições, está autorizado a precipitar essa proa. 0200, limitado localizador, no 897. Essa para 2000 pés, o altímetro no 0, no 3. 2000 pés, 2013, no 897. Alfa India Bravo, desça para 3.000 pés, hoje estou tímido no 013. Bonomia 07, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 3.507, desça para o nível 050. 050, 3.507. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 013, TAN 3171. Autorizado, chame estacionamento, chama para o táxi no 013, TAN 3171. Foi de abrir a vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Sete, curva esquerda, proa 170, informe estabilizado ao cruzador. Esquerda 170, no 877, após estabilizar. Alfa India Bravo, curva direita, proa 060, informe estável localizador. Salvador, bom dia, 7722, bom dia, autorizado para Brasília, nível de voo 320 pela APA Zulu 17, decola da 10 com curva direita, perdão, curva direita, subida gole, transição ofito, transponder 5572 e o controle 1980, contexto. Correto, confirmando o transponder 5572. Chame pronto para o push acionamento no 3. Nível 060, ajuste no 013, vigilante. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro no 013. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera, o TAP 3171. Perdão, chame a torre em 118.95 quando pronto para a decolagem. Torre 10895, bom pouso. 10895, bom dia. Alfa Índia Bravo, desça para 2000 pés, forme no curso. Certo, aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. 1897, bom dia. Está autorizado o pouso na 10, o vento é calmo, o QNH 10 no 3, atento à pista úmida ainda, ok? É, pista úmida, de pouso no 897. 3. Mantenha a proa, 2.903. Salte, mesa fera. A 3201, passa de nível 220, chama centro Recife, frequência 1251, hotel 288, boa viagem. 251-288, 3201. O TAN 3890, copia? Copia. Como? 7. Desça para 3000, ajuste no 03. 3000, 1013, 3597. E 80, quanto é isso? Recife 330, vou para o Recife 58, menor 10, cruz esquerda. Caju 557-4798. Beto, chama para o puxa, acionamento 3890. Chama na puxa. Sete, curva esquerda para 160, informe estável no operador, corrigindo para 150. Esquerda 150, autorizado ILS vai reportar estabilizado no localizador, voo no 607. Zero, sua identificação autorizada, chegada Mari, desse inicialmente para o nível 050. Ajustou o altímetro no 014, vigilância radar. Salvador, bom dia, aproximando-se de ponto de espera 90, pronto. Mantenha ponto de espera, 3171. Continue agora com ficha livre, é um fim de abraço. Nove, sua identificação autorizada, chegada a Mari, desço por 50, nível ajustou o time, no 04. Vigilância radar. Copiado, chegada a Mari, descida autorizada, nível 050, faz ajuste na terminal 10, 14. 3517, vetoração para sequenciamento, mantenha presente boa, tanto 3517. Presente proa 210, mantendo 3.357. Salvador 897, chame antes da Juliette. Dario, total 9910, seu direto de SAP, da frente. Autorizado. Obrigado, direto de SAP, 9910. No 7, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2014, 35 no 7. A 4 milhas e meia do Índia Serra. Ok, ciência, tem contato visual. 7, curva esquerda, proa 160, informe estável, localizador. Esquerda 160, reportará no LOC, 35 na 7. Continua o decolagem imediato assim que liberar a pista? Afirma, de imediato. Quem ingressa ali mantém agora de liberação para decolagem. Você está aguardando a liberação. Autorizado chegada a bombe, desça para 4 mil pés, altímetro no 014, vigilante radar. 4 mil, comunicador. Localizador, 3517. Média de aproximação, chame torre 10895, composto. 1895, bom dia. Coro 605, desça para 2000 pés, via e informe o localizador. 2000 pés, chamarei o estabilizado, coro 605. 319 no livrar, volta no livrar. Escuta? O 3171 no livre de colar, o vento calmo. Alfa Índia Bravo, bom dia, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. 3000 metros, 9990. 7 para 0.8. P5316, Cocker Dente, Edavec for Sequencing, turn left, head 150, descend to speed, 2000 feet, crash on 4000 feet, altimeter setting 1014. P150 down. Pouso no 607, vento calmo, pista úmida. Pouso, gol no 607. Number 5. Copiado, então estamos ingressando no banho da Gol no 09 e após o mesmo finalizar o parqueamento, coordenem com a equipe de solo, tem livre para o pé estacionamento no 08. Gente, após o ingresso do Gol no 09, autorizado em coordenação da 3890. 3171, contato radar, sobre o nível 340, perfil da EL. 3171. Salvador, está 3597, passando símbolo, trem checar. Trem 5 no 7, bom dia, continua a aproximação, guarde autorização de pouso.